para o Bless. Tenho um bis para fazer, estás? Quanto é que bate, boy? 1 milhão. Estás tranquilo, dá o bis perfeito. Primeiro assalto, parte 1, Cascais, 3 da manhã. Esta gaja tem mais golpes que formou Jackie Chan. Se a vida fosse um filme dela, seria o Cash Money. A fazer guita mais depressa do que corre o Bugs Bunny. Se a Alcapa está a portas do negócio da coca, a transferência é na roca, por 1 milhão faixa troca. GNR estão canoca, para variar ninguém nos toca. E a judiciária controla as áreas a ver se ninguém a bloca. O aviso corre leite, esta noite não houve feito. PSPs e malfocas dão-lhe os próprios tipo tight. Lá vem ela, sabendo que é bela. Cash Money diz a cara e tu ficas naquela. A dama já interessa e tu caes sem stress. Ela não falha, ela mexe, chora e é popless. Isto é Bonnie and Clyde, wild style, mas a solo. Pop, rock, rap, guardiões do subsolo. Hala! Lá vem ela e ela sabe que ela é bela. E ela sabe que só naquela. E tu sabes que ela é artista, vigarista. E tu sabes que lá vem ela e ela sabe que ela é bela. E ela sabe que só naquela. Tu sabes que ela é artista, vigarista, e tu sabes que estilo executiva, pausa em cenário, maquiagem charme, ninguém disse o contrário. Ela é sabida, licenciada, bate-se com carros de alta cilindrada. Roda casinos, hotéis de 5 estrelas, festa jet set, não paga despesas. Brinda champanhe na mesa com empresários, procura diamantes, ouro e velhos otários. Viva a bala, faz compras com Visa, bate à porta de quem dá garantias. Acompanhante em viagem de negócios, noites acabam em filmes porno. Objetivo cumprido, eu não devido. Tens provas, pagam-te para calares o bico. Hey, eu conheço o teu estilo. Tu queres bazar com o guito do que o termido. Lá vem ela, e ela sabe que ela é bela. E ela sabe que só naquela. E tu sabes que ela é artista, vigarista. E tu sabes que lá vem ela, e ela sabe que ela é bela. E ela sabe que só naquela. E tu sabes que ela é artista, vigarista. E tu sabes que como é que é? Dizia Coca? Está cá tudo. E o meu 1 milhão? Relaxa, velho. Não te estresse. Pá, deixa de merda. Time is money, bitch. Rala. Lá vem ela e ela sabe que ela é bela. E ela sabe que só naquela. E tu sabes que ela é artista, vigarista. E tu sabes que lá vem ela e ela sabe que ela é bela. E ela sabe que só naquela. E tu sabes que ela é artista, vigarista. E tu sabes que está feito.